Saudações, ouvintes sintonizados aqui na frequência da Rádio Esotérica FM. Uma boa noite. Está se iniciando mais uma edição do programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 21 horas, aqui com a apresentação do coordenador da Levir, a loja esotérica virtual, Osmar de Carvalho, trazendo para vocês estudos comentados dos melhores textos do ocultismo, do esoterismo, da teosofia, sempre falando da espiritualidade humana. E damos muito, muito agradecidos o nosso boa noite também a todos os nossos amigos, irmãos e irmãs associados da loja esotérica virtual, que vocês acessam em www.levir.com.br, pois são esses nossos associados que nos patrocinam, nos criam condições para a continuidade dos nossos trabalhos. E como sempre, amigos ouvintes, vamos iniciar esse programa elevando a nossa consciência, o nosso padrão vibratório, fazendo uma meditação, elevando a nossa consciência. Vamos dedicar também com esta meditação, este canal de comunicação, a mensagem dos mestres da grande fraternidade branca, que eles possam nos abençoar, nos cobrir e nos iluminar para que possamos tratar dos temas espiritualistas que nós nos propomos nesse programa. Então, aqueles que quiserem me acompanhar, vamos nos recostar tranquilamente, procurando descruzar os braços e as pernas. Vamos relaxar o nosso corpo, soltando todas as tensões do nosso corpo material, abandonando o peso dos ombros, dos braços, das pernas. Vamos relaxar a nossa face, procurando liberar as tensões do nosso maxilar. E também vamos apaziguar as nossas emoções, observando a nossa respiração. Vamos respirar lenta e profundamente, observando cada inspiração e cada expiração. E assim fazendo, nós apaziguamos o nosso corpo astral, o nosso veículo dos sentimentos. E vamos deixar a nossa tela mental livre de qualquer imagem, das memórias do dia a dia. Vamos fixar a nossa atenção nesse instante no ponto dos nossos corações. Sintamos o batimento cardíaco, este órgão que é o verdadeiro sol do nosso corpo, enviando a vida a todos os pontos do nosso organismo. Todo o nosso corpo pulsando com o nosso coração. E com o poder da nossa mente, visualizemos no centro dos nossos corações uma luz que nasce como uma alvorada de luz espiritual. Uma luz branca surge, iluminando todo o nosso corpo, se expandindo, iluminando, harmonizando e curando todos os nossos órgãos. Que essa luz do nosso espírito preencha todo o nosso corpo, se expandindo além dele pela nossa aura, se expandindo pelo universo. E assim, meus amigos, nos unimos de coração a coração numa grande cadeia de união, ligados que estamos por essa emissão da internet, mas também unidos espiritualmente através do plano mental. E nesse instante vamos procurar compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra da vida uma. Ó vida oculta, que vibras em cada átomo. Ó luz oculta, que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto, que tudo abranges na unidade. saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Paz, paz, paz a todos os seres. Amém, meus irmãos e irmãs, que assim seja, que o Espírito da Verdade esteja entre nós. É nesse espírito que nós usamos esta palavra, amém, o Deus da verdade egípcio, amém ou Amon, palavra essa que sempre foi pronunciada quando se invoca o espírito superior da verdade, da sabedoria, da força e da beleza. Sempre devemos nos recordar, meus amigos, da nossa fonte, da nossa origem. O ser humano é uma dádiva de Deus e estamos aqui para evoluir, estamos aqui para aprender, para colher experiências, para vivenciar tudo o que há para conhecer nesses planos. E o nosso pequeno e humilde programa está aqui para trazer conhecimentos, instruções, observações que nós pretendemos sejam úteis para a caminhada espiritual de todos vocês. Então, se vocês vieram para ouvir, nós também estamos aqui para aprender, porque agradeço a oportunidade, porque nunca, meus amigos, nós aprendemos tanto quanto quando nós pretendemos realmente ensinar alguma coisa, porque nós temos que estudar previamente, temos que nos preparar. E o programa Lux Esotérica está aqui, meus amigos, para trazer para vocês mensagens, conhecimentos, sabedorias, a filosofia oriental, o ocultismo, o esoterismo, a teosofia, esta seara que tem realmente campos tão vastos, meus amigos, que, como mencionou a presidenta da Sociedade Teosófica Internacional, Anne Besant, quando ela falou da teosofia, e nós podemos estender esse conhecimento também para o esoterismo, para o ocultismo. Anne Besant falou que esses conhecimentos espirituais, meus amigos, são como um oceano. Nele existem praias onde até uma criancinha pode brincar, pode se divertir tranquilamente. Mas nesses temas também há profundezas, há realmente locais de tão longínqua profundidade que até mesmo um gigante precisa ser um exímio nadador para não se afogar em todas as minúcias e na profundidade desses temas. Então nós estamos nessa fase do nosso programa, meus amigos, com muita felicidade, trazendo para vocês os estudos do livro A Chave para a Teosofia, de Helena Petrovna Blavatsky. Temos feito nos últimos dias programas memoráveis, recordando a querida Helena Blavatsky, fundadora do movimento teosófico e aquela que reabriu no Ocidente, no final do século XIX, uma vez mais, esse caminho para todos os buscadores. Ela que é praticamente a mãe, hoje já a avó de todo o movimento da nova era, esta era de Aquário, meus amigos, que já se iniciou há décadas atrás. Eu pessoalmente acredito que a era de Aquário tenha começado a funcionar mais intensamente na década de 60, mais especificamente no final da década de 60, quando episódios marcantes demonstraram, meus amigos, que a humanidade entrou num novo ciclo, numa nova era. O homem o ser humano chegou a uma vez mais a galgar o espaço. Chegamos até a Lua no ano de 69 e naquele mesmo ano, no mês de setembro, se fundou essa rede, meus amigos, que 40 anos após a fundação da internet, ela nos permite estar aqui unidos de coração a coração, de mente a mente, estudando e aprofundando esses temas. Mas vamos tratar nessa semana e provavelmente até o final da próxima semana os últimos temas aqui do livro A Chave para a Teosofia, que foi escrito em 1891, um livro em perguntas e respostas que nos traz temas polêmicos, temas esclarecedores, que Blavatsky o escreveu para que aqueles que buscavam conhecer mais sobre a teosofia, sobre o esoterismo e a filosofia oriental, pudessem então conhecê-los. E aqui nós pensamos um tópico do livro A Chave para a Teosofia, de um aspecto muito prático, meus amigos, sobre a caridade. Nós vamos falar sobre ele nesse programa e mais algum tema, se ainda houver tempo. Então, a pergunta nesse tópico que foi dirigida a Blavatsky foi o seguinte: como os teósofos, os ocultistas, consideram o dever cristão da caridade? E Blavatsky retruca: a que caridade você se refere? A caridade mental ou a caridade prática no plano físico? E o entrevistador de Blavatsky responde: refiro-me à caridade prática, pois sua ideia sobre a fraternidade universal presume-se que inclua a caridade mental. E Blavatsky também pergunta: refere-se à aplicação prática dos mandamentos de Jesus no Sermão da Montanha? Precisamente. Então, por que chamá-los cristãos? Embora seu Salvador os tenha pregado e praticado, a última coisa em que pensam os cristãos de hoje em dia é em pô-los em prática durante a sua vida. E o entrevistador de Blavatsky responde: sem dúvida, muitos são os que passam sua vida praticando a caridade, mas muitos também o esquecem. E Blavatsky continua: sim, muitos a praticam com as sobras de suas grandes fortunas. Mas mostre-me um cristão entre os mais filântropos que esteja decidido a socorrer um ladrão faminto que roube seu abrigo, ou apresentar sua face direita ao que o esbofeteou na esquerda, sem conservar jamais ressentimento por isso. E continua então o diálogo para Blavatsky: não esqueça de que não se deve tomar esses conceitos ao pé da letra. Desde a época de Cristo, mudaram os tempos e as circunstâncias. Além disso, falou em parábolas. Blavatsky continua: neste caso, por que então a Igreja não diz que a doutrina da condenação e do fogo do inferno também deve ser considerada como parábola? Por que alguns pregadores mais populares e afamados insistem no sentido literal dos fogos do inferno e dos tormentos físicos de uma alma condenada, e permitem virtualmente que se interpretem essas parábolas no sentido que se faz? Se um é parábola, o outro também é. Se o fogo infernal é uma verdade literal, então os mandamentos de Cristo no Sermão da Montanha devem ser obedecidos ao pé da letra. E afirmo que muitos que, como o Conde Tolstói, não acreditavam na divindade de Cristo, o que também sucede a vários ocultistas, aplicam literalmente esses nobres e universais preceitos. Muitas pessoas boas o fariam se não estivessem convencidas de que semelhante proceder de vida as havia de conduzir a um manicômio, efeito do quão cristãs são as nossas leis. né? Se a pessoa resolvesse praticar aqueles mandamentos de Cristo, de realmente dar as nossas posses para aqueles que são necessitados sem nenhuma reserva. E continua esse diálogo realmente muito peculiar. Mas todo mundo sabe que se gastam anualmente muitos milhões na caridade privada e pública. Oh, sim, responde Blavatsky. A metade fica entre as mãos, porque passa, antes de chegar nas do pobre. E boa parte do resto em poder dos mendigos profissionais, demasiados folgados para trabalhar, não favorecendo de modo nenhum os que realmente sofrem ou estão na miséria. Não sabe que o primeiro resultado do grande transbordamento de caridade em benefício do East End de Londres foi produzir uma elevação de 20% nos aluguéis em Whitechapel? E vocês, o que fariam? E aí Blavatsky coloca então ideias teosóficas sobre a caridade. Não agir coletiva, e sim individualmente, seguindo o preceito da escolha da escola, aliás, budista do norte, que diz o seguinte: jamais ponha alimento na boca de um faminto servindo-se de mão alheia. Nunca permita que entre ti e o objeto de tua generosidade se interponha a sombra de teu vizinho, ou seja, de uma terceira pessoa. E essas frases aqui estão entre aspas, ou seja, pertencem a ensinamentos budistas. E mais uma: nunca des tempo ao sol para secar uma lágrima antes de havê-la enxugado tu mesmo. Não des jamais, por meio de teus criados, dinheiro ao pobre ou alimento ao sacerdote que pede em tua porta. Não fora teu dinheiro a minorar o agradecimento e a converter-se em fel teu alimento. E mais uma pergunta: como se pode aplicar este ensinamento praticamente? Bom, as ideias teosóficas sobre a caridade significam esforço pessoal para os demais, compaixão e bondade pessoais, interesse pessoal no bem-estar e prosperidade dos que sofrem, previsão e ajuda pessoais em suas penas e necessidades. Nós não acreditamos na eficácia do sistema de dar dinheiro por canal alheio. Acreditamos aumentar 100 vezes o poder do dinheiro e sua eficácia por nosso contato e simpatia pessoais com os que necessitam. Cremos no alívio da alma, tanto ou até mais que a do estômago, porque o agradecimento faz um bem maior ao homem que o sente, que é o que o fez sentir. Aonde está o agradecimento que seus milhões de libras esterlinas devem ter despertado, ou os bons sentimentos provocados por eles? Acaso no ódio que o pobre da periferia sente pelo rico, no aumento do partido da anarquia e da desordem, ou nessas centenas de moças operárias, vítimas desse sistema injusto, obrigadas a andar pelas ruas para ganhar a subsistência? Acaso ficam agradecidas as velhas e velhos desamparados, as fábricas que lhes dão trabalho, ou os pobres pelas casas insalubres em que eles se concentram em criar novas gerações de seres enfermos, desnutridos e raquíticos, com o único objetivo de encher o bolso dos políticos insaciáveis que possuem essas casas? Como consequência, cada moeda desses milhões, entregue por gente boa e caridosa, cai como uma desgraça, em vez de uma bênção, sobre o pobre a quem deveria aliviar. A isto chamamos criar karma nacional, e terríveis serão seus resultados no dia em que tiver que render as contas, meus amigos. E aí foram os comentários de Blavatsky sobre essa temática que é muito importante, meus amigos, porque é uma coisa prática. Nós sabemos que o ser humano tem dois problemas, meus amigos, que são constantemente presentes, são praticamente ontológicos, né? Estão na essência do que é ser humano, que é, infelizmente, o egoísmo e a ignorância. A ignorância nós podemos sanar estudando, nós podemos procurar o conhecimento, as experiências, meus amigos. Mas o egoísmo é realmente a maior das desgraças da humanidade, porque, infelizmente, cada ser humano que retorna para esta terra, meus amigos, para este vale de lágrimas, se imagina separado do seu semelhante, se imagina distante, né, pelo próprio processo em que o ser humano se desenvolve. Nós nos sentimos separados das outras pessoas e também do mundo, e infelizmente os conhecimentos que as religiões nos passam ainda intensificam mais essa questão, pois fazem querer crer que o ser humano é alguma coisa especial dentro da natureza, que nós fomos criados à parte da natureza e que a natureza existe para nos servir. Então, os grandes instrutores espirituais da humanidade, meus amigos, Jesus, o Buda, Maomé, muitos e muitos instrutores espirituais da Índia, da China e de muitas civilizações que não existem mais, têm tentado corrigir essa discrepância, meus amigos, ensinando o ser humano a ser caridoso. E isso, a caridade, meus amigos, é uma das qualidades, né, teologais, né? Ou seja, existem três qualidades, meus amigos, que o ser humano precisa desenvolver para progredir espiritualmente, que são a fé, né, a caridade e a esperança. Essas três qualidades são bases de um desenvolvimento não só do cristão, mas de qualquer ser humano, aonde quer que ele esteja. E muitos não compreendem o que significa ser caridoso, meus amigos. A outra coisa também que se pregava no passado, que hoje em dia as pessoas também não sabem do que se trata. Quando antigamente se pedia às pessoas que fossem castas, né? E hoje realmente a nossa juventude, o mundo de hoje, não sabe o que é ser casto, porque muitas pessoas pensam que isso tem a ver apenas com a sexualidade, quando na verdade é um conjunto de atributos, um conjunto de qualidades que o ser humano que vive uma vida pautada pela espiritualidade precisa desenvolver. Mas para ser caridoso, meus amigos, o indivíduo precisa observar exatamente esse processo do egoísmo. O quanto nós somos fechados em nós mesmos e quão ignorante, quão tacanha é essa postura. Porque se nós não somos ensinados com relação a isso, e se nós mesmos não nos instruímos com relação a isso, nós deveríamos observar, meus amigos, que a vida humana só é possível exatamente pelos atos de egoísmo, pelos atos de compaixão e pelos atos de caridade. Apesar desse termo parecer um tanto piegas, meus amigos, as pessoas realmente já pouco usam o termo caridade, mas por trás dele está a característica do inegoísmo, do altruísmo. Porque todos nós, meus amigos, na verdade, somos frutos da compaixão. Se nós meditássemos detidamente sobre a nossa vida, sobre a vida de todos os seres humanos, nós veríamos que sem compaixão, sem altruísmo, sem egoísmo, o ser humano não pode existir. Porque nós retornamos a esse mundo e durante muitos anos Se nós não formos carinhosamente cuidados, amamentados, alimentados, instruídos, vestidos, meus amigos, o ser humano não se desenvolve. Muito pelo contrário, ele até se distorce. Hoje a psicologia sabe que se o ser humano não receber amor, não receber carinho, na tenra idade, nos primeiros anos da sua existência, até os seus 3, 4, 5 anos, o ser humano, no futuro, quando ele se tornar adulto, ele terá deformações psicológicas. Então, o ser humano integral, o ser humano que se ergue realmente de uma forma adequada, meus amigos, ele é fruto da compaixão, ele é fruto do desapego, do amor, do carinho que nos dão os nossos pais, os nossos professores, os nossos médicos, enfermeiras, aqueles que cuidam, meus amigos, daqueles que se sacrificam, que doam o seu tempo para que tudo possa se desenvolver. Nesse mundo mercantilista, nesse mundo, infelizmente, que banaliza as qualidades humanas, nós deveríamos realmente dar maior importância e dar maior valor a isso, porque senão nós não seremos capazes de entender a que se refere a caridade, meus amigos. A caridade significa tirar o foco, a atenção do nosso ser, de nós mesmos, e olharmos para o nosso semelhante, que o nosso semelhante é um outro eu, meus amigos, idêntico a nós. E o que nós fizermos ao nosso semelhante, meus amigos, na verdade, nós estamos fazendo a nós mesmos. Como disse Jesus, aquilo que o fizerdes a menor das criaturas, a mim mesmo estareis fazendo. Ou seja, qualquer ato de caridade, meus amigos, na verdade, é um ato universal. Mas Blavatsky entra justamente nas minúcias desse processo, meus amigos, e nós vamos comentar mais sobre eles no nosso segundo bloco. Mas estejam certos, meus amigos, que entre essas virtudes, aliás, todas elas muito em desuso hoje em dia, né? As três verdades teologais, né? A fé e a esperança também, acho que merecerão os nossos comentários, porque nós temos que, na nossa caminhada, estar atentos para que, se nós já não estamos manifestando esses atributos, nós temos que procurar desenvolvê-los, temos que relembrar essas características que, na verdade, brotam do nosso coração, meus amigos. Não vem da nossa mente, não vem do nosso intelecto, mas vem da nossa essência, vem da nossa espiritualidade. E é a isso que nós devemos atentar, é para esse fato que nós precisamos nos dedicar, manifestar as qualidades que já estão no coração humano. E a nossa satisfação estar aqui com vocês, meus amigos, comentando esses assuntos. Vamos terminando nesse instante o primeiro bloco do nosso programa, e vocês vão ficar agora com a mensagem da loja esotérica virtual Alevir, convidando aqueles nossos amigos que porventura queiram participar aqui do nosso trabalho, se tornando associados da loja esotérica virtual, cujos membros, cujos associados são os patrocinadores diretos desse programa, dessa rádio, dessa emissora que está 24 horas por dia tocando muito boa música, elevando a qualidade de vida dos ouvintes, e também lá da Levir, que todos os dias emite, meus amigos, gratuitamente, centenas e centenas de palestras de pessoas que estão na internet buscando temas espiritualistas, temas que elevem as suas consciências. E nós precisamos do apoio de vocês para prosseguir com esse Dharma, com esse trabalho. Então vamos ao intervalo, meus amigos, vamos voltar daqui a pouco com o programa Lux Esotérica no seu segundo bloco. Até já, amigos ouvintes. Sim, meus amigos, retornamos agora ao vivo aqui com vocês. Segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, está falando dessa temática da caridade como entendida pelos espiritualistas, pelos teósofos, pelos esoteristas. E é nossa satisfação tê-los aqui conosco, conectados ao vivo. Também agradecemos aqueles que estão nos acompanhando em outros horários, aqui nas gravações que estão disponíveis na opção Lux Esotérica aqui dos menus da Rádio Esotérica FM. E também a você que está nos acompanhando em outros instantes na sessão de áudio da loja Esotérica Virtual. Não podemos nunca deixar de agradecer aos nossos associados, aos nossos simpatizantes que contribuem aí semestralmente uma pequena quantia que é pequena individualmente, meus amigos, mas todas somadas fazem com que nós tenhamos condições de estar aqui à frente desse trabalho, fazendo brilhar essa luz oculta, meus amigos, aqui nas noites da Esotérica e todas as atividades que nós desenvolvemos na internet. E essa participação não deixa de ser uma espécie de caridade, meus amigos, que é o nosso tema de hoje. E quando se fala em caridade, meus amigos, infelizmente vem à mente das pessoas aquele ato, meus amigos, também muito em desuso hoje, meus amigos, de dar esmolas, né? E realmente isso é uma coisa que gera até uma certa aversão na mente das pessoas, porque evoca realmente situações em que o ser humano está realmente na penúria, meus amigos. Então muitas vezes nós nos deparamos com mendigos pelas ruas, ou a crianças pedindo dinheiro nos faróis, fazendo lá malabarismos, fazendo lá uma série de traquinagens, pedindo. Nós sabemos que isso é um problema social, que até os governos, né, as campanhas sociais recomendam que nós não demos dinheiro a essas pessoas ou aqueles que pedem, né, nos vagões de trens, do metrô, nos coletivos, né? Sempre há essa figura, meus amigos, do ser humano que muitas vezes está na miséria, que muitas vezes está na doença, está no sofrimento, desamparado, desabrigado, e nós somos contristados, meus amigos. Isso entra na nossa frente e nós temos que tomar uma decisão rápida. Nós damos ou não uma esmola para essa pessoa, meus amigos. Isso, obviamente, é uma questão de foro íntimo, porque em algumas ocasiões nós damos esse dinheiro e é muito fácil, meus amigos, se livrar do problema, dando algumas moedinhas, dando alguns trocados para essas crianças, para esses mendigos. Mas em outras vezes nós não damos e nós ficamos ressentidos, alguma coisa parece que não bate direito no nosso peito, porque nós negamos aquela esmola, mesmo estando com aquele dinheiro no bolso. Mas o que está em jogo aí, meus amigos, não são valores físicos, não são valores materiais. Não é se você dá 10 centavos ou se você dá 10 mil reais, 1 milhão de reais para uma pessoa. Mas sim o processo interno que nós estamos mencionando aqui nesse nosso programa. Ou seja, é se nós sabemos, meus amigos, praticar o altruísmo. Porque se o ser humano aprende a ser altruísta, meus amigos, ele está muito mais perto da espiritualidade do que pessoas que têm muitos conhecimentos espirituais. Hoje em dia existe uma espécie de pessoa, meus amigos, e sempre houve com outros nomes, né? No passado eram apenas os teólogos, os filósofos, pessoas que viviam embrenhadas nos livros, nos seminários, nos bancos das cátedras e das universidades, pessoas que tinham muito conhecimento sobre assuntos espirituais, mas que não eram capazes de praticar na devida extensão esses conhecimentos. Que há muitas pessoas que não têm formação teológica, não têm formação espiritual, mas são capazes de serem inegoístas, meus amigos, de serem altruístas. Porque como nós dissemos no final do primeiro bloco do programa de hoje, esse inegoísmo, meus amigos, a verdadeira caridade, ela brota do nosso coração. Ela não vem do nosso cérebro, não vem do nosso corpo mental. Essa é, na verdade, uma relação de amor, meus amigos. É a relação que nós temos com os outros seres humanos, que nós já mencionamos aqui em outros programas. Me perdoem se eu vou soar repetitivo, mas existem três relações de amor que são realmente as mais importantes para o ser humano. É a relação com aquelas pessoas que nós julgamos estar ao nosso nível, os nossos semelhantes. Com elas nós temos o amor na forma da amizade. Existem aqueles seres, aquelas pessoas, aquelas situações que nós julgamos superiores a nós, e a elas, a essas pessoas, a essas organizações, a essas filosofias, esses pensamentos, nós temos uma relação de amor com o superior, que é a relação da devoção, meus amigos. Mas há exatamente a relação de amor que se dirige àquelas pessoas que, por algum motivo, meus amigos, nós julgamos que estejam abaixo de nós, não no sentido pejorativo, mas pessoas que estão sofrendo, pessoas que têm necessidades físicas, emocionais, mentais, espirituais, e aí surge, meus amigos, esse sentimento da compaixão. Na verdade, quando nós vemos aquele mendigo ali caído, meus amigos, ou aquela criança que estende a mão para nós pedindo um trocado no farol, o que está em jogo ali é se nós sentimos ou não compaixão. Se nós somos capazes de vibrar essa frequência, porque seria natural, é natural que nós sintamos sempre a compaixão nessas situações. É óbvio que há crianças, que há pessoas que são exploradas realmente por pessoas, né, verdadeiros criminosos que pegam as crianças para pedir esmola de uma forma profissional nos faróis. Há pessoas, como o Blavatsky diz aí, que são folgadas o suficiente para viver apenas da mendigagem. Mas existe sim, meus amigos, um sofrimento humano. A qualquer momento que nós virmos uma pessoa sofrendo, precisa brotar no nosso coração esse sentimento. E nós não podemos reprimi-lo, meus amigos. Nós devemos entendê-lo, devemos deixar fluí-lo, porque é uma relação de amor, é a relação que consegue, meus amigos, fazer com que o ser humano exista aqui. Se existe alguma coisa que diferencia o ser humano dos outros seres, é que nós podemos amar não apenas emocionalmente, mas também racionalmente, meus amigos. E aí então nós passamos a entender o que é a caridade e podemos seguir esses preceitos budistas que Blavatsky nos colocou, meus amigos, que são muito práticos, né? Ou seja, para ser efetiva essa relação, meus amigos, ela não deve, para que ela traga para nós os verdadeiros efeitos e traga também para as pessoas os seus verdadeiros efeitos, porque ao dar aquela moeda, meus amigos, ao dar aquele troco, né, ao fazer uma contribuição, na verdade o que você está colocando ali é um substituto do amor que deveria ser dado. Da mesma forma que quando chega uma visita na nossa casa e nós começamos aquele papo informal, alegre, Daqui a pouco nós oferecemos um cafezinho, um suco, né, uma bolachinha para a pessoa. O que nós queremos dizer para aquelas pessoas com aquele café, com aquela bolacha, com aquele doce, com aquele suco, é que nós amamos aquelas pessoas, meus amigos. Não é simplesmente uma cortesia, não é uma relação comercial que está sendo feita ali. Porque muitas vezes você vai num banco, vai num escritório, também te dão um cafezinho ali, né? Mas ali a intenção é outra. Quando a gente sai com os amigos, quando a gente vai para uma mesa de um bar, quando a gente vai para um restaurante, nós sentamos ali e nós pagamos 10, 20 vezes mais caro pela comida, meus amigos, simplesmente para termos o prazer de degustar uma refeição, tomar um café, tomar uma cerveja, beber um vinho junto com o nosso amigo, com a nossa amiga, com os nossos parentes, com os nossos conhecidos, porque isso, meus amigos, é demonstrar amor. Então, aquele cafezinho que nós servimos quer dizer: eu amo você. Então, aquele trocado que nós damos na esmola, meus amigos, também deveria simbolizar isso. Você não está simplesmente dando uma moeda, meus amigos. Você teria que estar dando ali amor, teria que estar dando compaixão. E isso verdadeiramente nos faz humanos, meus amigos. E bloquear isso é muito pernicioso. Porque também, meus amigos, como espiritualistas, nós podemos fazer isso de uma forma superior. E é isso que eu aconselho as pessoas, e é isso que eu pessoalmente faço. Eu posso ou não dar aquele dinheiro, aquele trocado, aquela contribuição, meus amigos. Mas também eu olho profundamente nos olhos daquela pessoa, meus amigos. Eu marco na minha consciência aquele rosto, quer seja de uma criança, quer seja de um idoso, de uma pessoa que está pedindo, que está caída com algum problema, está pedindo, meus amigos, porque está na penúria, porque está sofrendo. Mas eu preciso dar alguma coisa além do que aquilo. Então eu marco na minha mente esta face, meus amigos. E no momento que eu estou orando, no momento que eu estou meditando, eu evoco aquela imagem, meus amigos, na minha mente, e envio a essas pessoas as minhas melhores vibrações. Porque isso talvez, meus amigos, seja mais útil para aquela pessoa, para que ela saia daquele problema, para que ela saia daquela penúria, do que aquele trocado que eu possa ou não ter dado, meus amigos. Porque, na verdade, nós não devemos jamais ignorar o nosso semelhante. Porque essa atitude, meus amigos, de fechamento, esse cerramento dos nossos corações, é muito prejudicial. É isso, na verdade, meus amigos, que causa infarte do miocárdio, né? Os médicos dizem: não coma isso, não coma aquilo, não coma gordura, não, isso tem muito colesterol. Mas o que entope de verdade o coração, meus amigos, é essa dureza, essa insensibilidade para com o nosso semelhante. Porque às vezes a pessoa está do nosso lado e nós somos insensíveis. E isso, na verdade, é não ser caridoso, meus amigos. Porque as outras características, meus amigos, são as chamadas virtudes teologais, né? A fé e a esperança, elas têm como base esse sentimento do inegoísmo. Porque a fé, meus amigos, ela é um sentimento profundo e misterioso que o ser humano deve sentir, reconhecendo dentro de si mesmo ele ser alguém que tem origem na espiritualidade. Quando um homem realmente tem fé, quando uma mulher realmente tem essa característica, na verdade é porque ela sente interiormente a sua conexão com o universo, a sua conexão com Deus, a sua conexão com o seu eu superior, E as palavras, meus amigos, não são suficientes para falar desses assuntos. É algo que precisa ser sentido, precisa ser experimentado. A fé realmente é um sentimento misterioso que pessoas sentem com maior ou menor intensidade. Mas quando as pessoas são inegoístas, quando nós somos capazes realmente de amar, surge quase sempre uma fé mais profunda, né? Dizem que o filósofo Pascal, que era uma pessoa muito racional, alguém que realmente tinha habilidades lógicas, matemáticas muito grandes, uma vez conversou com um clérigo, né, e disse a esse padre, né, a essa pessoa da religião, que ele não tinha fé, que ele não conseguia evocar dentro de si essa fé. E porque a sua racionalidade superava, encobria qualquer sentimento mais profundo, ele não conseguia manifestar esse sentimento, essa confiança interna. E esse padre, meus amigos, deu um conselho muito especial para Pascal, que eu acho que realmente pode se aplicar a todos nós, porque ele disse: se você não tem fé, então você pode desenvolvê-la, você pode fazer os atos de fé, meus amigos. E a caridade, muitas vezes, ela é um ato de fé, é ao observar a pessoa que sofre, que muitas vezes até não precisa de dinheiro, meus amigos. Às vezes, todos nós, seres humanos, em muitos momentos, nós estamos, na verdade, carentes. Nós temos fome, não de comida, nós não precisamos não de dinheiro, mas nós precisamos de atenção. Então, ser caridoso também é amar na forma mais expressiva do amor, porque quando nós amamos alguém, alguma coisa, meus amigos, isso se expressa no mundo. E a expressão, meus amigos, na verdade, se dá na forma do tempo. Aquelas coisas aos quais nós gastamos o nosso tempo são verdadeiramente as coisas que nós amamos, meus amigos. E se vocês passam a maior parte do dia fazendo coisas que vocês não amam, meus amigos, na verdade, vocês estão, na verdade, condenados, meus amigos. Porque nada faz sofrer mais o ser humano do que ter que gastar o seu tempo com coisas que não estão no seu coração. E nada é mais prejudicial à saúde do que isso. Porque, na verdade, nós gostaríamos de estar sempre fazendo aquelas coisas que nós gostamos, que nós amamos. Nós damos tempo infinito, meus amigos, quando nós estamos apaixonados por uma pessoa, quando nós estamos apaixonados por uma causa, por uma ideologia. Na verdade, a nossa doação é infinita. E é isso, meus amigos, que é o verdadeiro motivo da caridade. É você tirar o foco da atenção do seu ser pessoal, do seu egoísmo, meus amigos, e realmente pensar no semelhante. Porque o semelhante, na verdade, é você mesmo num outro corpo, meus amigos. Temos que estar verdadeiramente esclarecidos disso. E é assim que nós vamos conseguir verdadeiramente praticar a caridade. E há também uma caridade superior. Se nós temos conhecimento, se nós temos experiência, ou seja, conhecimento mais experiência, isso significa sabedoria, meus amigos. Sabedoria é diferente de conhecimento, porque sabedoria vem do verbo sapere. Sapere quer dizer experimentar o gosto. Só as pessoas que sabem, as pessoas que tiveram experiência, é que realmente sentiram o verdadeiro gosto das coisas, e essas é que podem realmente transmitir alguma coisa. Porque muitas vezes as pessoas precisam de instrução, de todos os tipos, meus amigos. Conselhos pessoais, conselhos sobre a vida prática e, principalmente, nós podemos ser caridosos de uma forma muito superior, dando instruções, passando conhecimentos, dando exemplos sobre a vida espiritual. Isso é um tipo de caridade muito importante e é uma relação de compaixão extremamente profunda, meus amigos. E realmente, como disse o filósofo contemporâneo Jiddu Krishnamurti, quando o amor está, o eu não está, meus amigos. E isso é verdadeiramente transcendência. E isso é verdadeiramente espiritualidade. Naqueles momentos em que nós estamos nos dedicando à nossa família, aos nossos filhos, quando nós estamos nos doando para alguma causa, fazendo alguma coisa em benefício do próximo, da coletividade, sendo voluntários em qualquer tipo de trabalho, nós estamos anulando o nosso eu, meus amigos. E aí surge o nosso eu maior. Aí atua o nosso coração. Aí transborda, meus amigos, o sentimento do amor. E aí nós podemos compreender aquela outra característica, aquela outra virtude teologal, que é a esperança, meus amigos. Porque são três: é a fé, a caridade e a esperança. E ter esperança, meus amigos, é saber, é conhecer o plano de Deus. Como instruiu o mestre Kutumi ao seu discípulo Krishnamurti, e que depois isto foi transcrito no livro Aos Pés do Mestre: nesse mundo só existem dois tipos de pessoa, meus amigos. Apenas dois: as que sabem e as que não sabem. E o que é objeto desse conhecimento, meus amigos, é as que sabem, conhecem, meus amigos. Elas sabem que há um plano divino, existe um plano em desenvolvimento nesse nosso universo que é chamada a evolução. Então, a pessoa que consegue praticar a caridade, meus amigos, que desenvolve esse sentimento misterioso de fé, essa confiança no eu espiritual, na nossa chispa divina, na bondade, na transcendência de Deus, então nós temos uma visão do futuro. Nós conseguimos ver que as coisas vão progredir, que as coisas vão evoluir, meus amigos. Isso nos traz a confiança da esperança, meus amigos. E dizem que a esperança é a última que morre, meus amigos. Na verdade, ela é sempre a primeira que deve nascer nos nossos corações. Porque nós temos que ter a esperança que nós estamos evoluindo, meus amigos. Que nós estamos aqui não para sofrer. Nós não fomos condenados, não fomos jogados fora do paraíso por um pecado original que nós não cometemos. Nós estamos aqui, meus amigos, porque em um longínquo dia lá no passado, meus amigos, muitos e muitos milhões de anos atrás, a nossa luz, meus amigos, que ainda se encontra aqui no nosso coração, ela saiu da casa do Pai e resolveu fazer o seu caminho. Um caminho de evolução, uma peregrinação rumo ao mundo da manifestação, ao mundo da dualidade, ao mundo material, as experiências de separatividade, as experiências de restrição. E agora nós já estamos voltando, meus amigos. Todos nós que estamos nesse nível, como seres humanos, nós já estamos voltando, meus amigos. Olhem para o céu, meus amigos, para o alto. Aqui em São Paulo, hoje, o céu está aberto, se pode ver as estrelas. E aqui em São Paulo tem tanto avião que qualquer momento que você olha para o céu tem sempre um jato passando para lá e para cá. Mas olhem para as estrelas, meus amigos, e se lembrem que ali está a prova de que há seres cósmicos nesse nosso universo. Não olhem para essas estrelas usando a sua mente. Olhem para elas e sintam no seu coração o que elas dizem, da mesma forma que olhando nos olhos de um ser humano, muitas vezes nós vemos um brilho semelhante. Na menina dos olhos de uma criança, às vezes nós também vemos uma estrela. E ambas são idênticas, porque ambas demonstram, meus amigos, essa luz do brilho das estrelas e dos olhos dos seres humanos, demonstram para nós e para as pessoas que têm fé, que são caridosas, que são esperançosas. Isso demonstra que há uma realidade espiritual por trás de todas as coisas. Era essa, meus amigos, a mensagem que nós gostaríamos de trazer para vocês no dia de hoje. E estamos muito felizes de poder estar aqui com vocês. Agradecemos o carinho, a atenção de todos vocês, essa verdadeira homenagem que vocês nos concedem aqui, estando nos ouvindo ao vivo, também nas gravações, nos CD-ROMs. Muitíssimo obrigado. Vamos fazer a nossa última vibração de hoje. Uma vez mais, fechando os nossos olhos e colocando a mão sobre os nossos corações, vocês podem sentir essa pulsação incessante dos nossos corações, este sol, meus amigos, que pulsa no nosso peito, é o sol que envia vida a todos os pontos do nosso corpo. Com o poder da nossa mente, visualizemos dentro do nosso coração aquela joia inefável, meus amigos. A joia que brilha cintilando sobre o lótus dos nossos corações. Visualizemos essa luz brilhando cada vez mais intensamente, com todas as cores, iluminando todo o nosso corpo. Que essa luz brilhe além do nosso corpo, se projete sobre o nosso caminho. Que nós possamos trilhar a nossa caminhada espiritual sempre guiados e iluminados pela luz, na nossa chispa divina, está aqui esperando, meus amigos, o nosso retorno à nossa morada divina. Vamos procurar, nesse instante solene, meus amigos, compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Que assim seja, amigos e amigas ouvintes. Uma vez mais agradecemos a audiência de todos vocês. Muitíssimo obrigado. Desejamos a todos uma ótima noite, um bom descanso e que nós possamos estar aqui em outras ocasiões, sempre com muita alegria, com muito entusiasmo, trazendo para vocês estudos sobre temas da espiritualidade humana. vai prosseguir agora a programação musical interativa da Rádio Esotérica FM. Está 24 horas por dia no ar, trazendo de uma maneira totalmente aberta, interativa, muito boa música para vocês. E aqui às noites, sempre buscando trazer sabedoria para a sua alma. Recebam, meus amigos, o meu grande fraterno abraço. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.